DJ Max nas beats. Você é um caso sério, baby. Até parece que você me acendeu. Chega mais perto que essa história rende. Eu e você tem que ser, tem que ser. Você é um caso sério, baby. Até parece que você me acendeu. Chega mais perto que essa história rende. Eu e você tem que ser, tem que ser. Para de brincar com meu juízo. Você junto é mó perigo. Eu sou o rock, esse cheiro eu já te aviso. Vou confiar no meu instinto, eu vou contigo. Sei lá, vamos se jogar pra qualquer lugar, entende? Longe de mim fazer propostas indecentes. Mas se a fumaça subir, yeah, sua mão descer, nessa que eu mato essa vontade de você. Dá pra ver no seu olhar a malícia. E francamente eu acho uma delícia. Explicar.